tempo passa e mostra os dignos de rocha. Os que passam, os que reprovam, os que somos, os que encosta, os que cuida, os que isola. Vai, peneira a sua volta, tudo muda, caras novas. Pouco tempo sai as notas e você verá. E sempre é como gosto, eu já cansei de só ver costas. No momento em que a revolta não foi a melhor proposta, mas bateu em minha porta, trazendo de mal as notas, lançando as suas cordas, querendo me sufocar. Olhei, olhando a mim e a todos meus semelhantes, e o que eu procurei distante, bem próximo fui encontrar. Não achei em pedra bruta o brilho de diamante. Na rua, puta amante, o aconchego do lar. E chorei comigo toda aquela dor gostiante. Os que sempre foi constante se mantiveram por lá. Me toquei de forma rude enquanto eu fui ignorante. Não ouvi o que era importante de quem queria falar. Escutei. Ô filho, não fique assim não. Vá, levanta essa cabeça, vai. Porque nesse mundo serão poucas as pessoas que terão compaixão. Então busque você a sua felicidade, vem, e escuta o seu vem coração. Viver e fazer merecer ao seu lado apoio, auxílio, incentivo, aliado da caminhada ao tropeço. Sempre uma mão estendida que inspira ao recomeço. Uma grande lição de vida que é valioso e sem preço. Não se ganha, se conquista com atitudes. Quem ama ele mostra a saída. Você compra o que pedem e o que você quer usar como cultivo que serve ou o que não prestará. Vai, preserva o seu meio, os dos tipo classe A, que sem nenhum receio realmente se pode contar. Por você que será, no momento difícil, quem lhe acolherá e fará algum sacrifício. Quem espera por você, os que esperam de você, quem te agrada na vitória, quem te abraça ao perder, quem só quer te ter na glória, quem te ajuda a vencer, quem aguarda nessa hora, com quem conta, diga aí. Por você que será, no momento difícil, quem lhe acolherá e fará algum sacrifício, quem espera por você, os que esperam de você, quem te agrada na vitória, quem te abraça ao perder, quem só quer te ter na glória, quem te ajuda a vencer, quem aguarda nessa hora, com quem conta, diga aí. Quem é que vai ser por você? Me diga aí. Uma tempestade vier sacudir, quem vai te livrar? Quem vai impedir? Quem vai te ajudar a ser mais feliz? Quem vai? Sabe, né? Olhando bem ao seu redor, quantas cabeças contar. Quando se vê, se sente só diante ao que confrontar. Me que vai te dar de graça, bandido? Pro outro amor tá perdido. Se eu depender, eu tô perdido. É fé no que eu levo comigo. O mundo é um podre, não vigia e se perde nos passos. Na ambição do que te serve, desfaz-se dos laços. De gole em gole, bebe muito do que lhe envenena. Entra no esquema e a si próprio põe dilemas. Entenda, sua sentença é assumir o seu papel. Sendo que uma abelha só também não produzirá o mel como um réu. Conheço ambas partes do processo, do agredido ao agressor. E por isso eu te confesso que quem espera do outro que não pode estar acostumado com a falha. Que antes role outra cabeça, ao invés que a sua caia. Ninguém vai sentir sua dor, só vão puxar pro seu lado. E se preciso for, sobrecarregarão seu fardo. Complicado é se sensibilizar por um outro quadro que não lhe favoreça ou lhe trará um resultado. O apoio é só favor, sempre à espera de um retorno. Só quem lhe tem amor se preocupa com o conforto. E ter a confiança daqueles que vigiam por mim. Não limitar a paredes ou tudo que conduzir. Ser solidário é lendário, e pra entender só vivência. E no caso da carência ainda está por vir. No meio de toda a presença e tudo que aparenta, pra que você mesmo entenda e possa concluir. Por você quem será, no momento difícil, quem lhe acolherá e fará algum sacrifício. Quem espera por você, os que esperam de você, quem te agrada na vitória ou quem te abraça ao perder, quem só quer te ter na glória ou quem te ajuda a vencer, quem aguarda nessa hora, com quem conta, diga aí. Por você quem será, no momento difícil, quem lhe acolherá e fará algum sacrifício. Quem espera por você, os que esperam de você, quem te agrada na vitória ou quem te abraça ao perder, quem só quer te ter na glória ou quem te ajuda a vencer, quem aguarda nessa hora, com quem conta, diga aí. Por você quem será, preserva o seu meio, os dos tipo classe A. Por você quem será, preserva o seu meio, os dos tipo classe A. classe A. Preserva o seu meio custos tipo classe A. Por você quem será? Preserva o seu meio custos tipo classe A. Olhando bem ao seu redor, quantas cabeças contar? Preserva o seu meio. Por você quem será? Olhando bem ao seu redor, quantas cabeças contar? Quando eu precisei, ninguém estava do meu lado.